começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Sou eu, estamos juntos mais uma vez. Nosso Mundo Sertanejo está no ar para levar até vocês muita música, muita alegria, muito astral no seu rádio a partir de agora. Muito obrigado desde já a todos vocês que compõem as equipes de trabalho de todas as nossas rádios parceiros pelo Brasil inteiro, exibindo o nosso Mundo Sertanejo. São nossas afiliadas, a nossa central de produção, radioestudiobrasil.com.br. Desde já um beijo para cada ouvinte, a todos vocês que já estão ligados no nosso programa. Conte para os amigos, ligue para os vizinhos. Olha, Diego Valadares está no ar com o Mundo Sertanejo. Vamos ouvir. A todos vocês internautas acessando também o nosso site e ouvindo o nosso programa. Eles vão cantar bonito agora, abrindo este programaço Mundo Sertanejo. Marcos e Beluti cantam I Love You. Você é formada, sabe tudo e um pouco mais. Eu só toco violão e ainda moro com meus pais. Você fala espanhol, italiano, inglês e francês, enquanto eu ainda não aprendi o português. Mas olha só o que o amor é capaz de fazer. Em várias línguas vou me declarar para você. Te quero, te amo, te espero. Please, por favor, merci beaucoup, me amo. Como eu amo tu, I love you. Te quero, te amo, te espero. Please, por favor, merci beaucoup, me amo. Como eu amo tu. Sabe tudo e um pouco mais. E eu só toco violão e ainda moro com meus pais. Você fala espanhol, italiano, inglês e francês, enquanto eu ainda não aprendi o português. Mas olha só o que o amor é capaz de fazer. Em várias línguas vou me declarar só pra você. I love you, te quero, te amo, te espero. Please, por favor, me sinto com minha, como eu amo tu. I love you, te quero, te amo, te espero. Please, por favor, me sinto com minha, como eu amo tu. Merci beaucoup, I love you, te amo, te espero. Please, por favor, merci beaucoup, me ame, como eu amo tu. Muito bem, muito bem. Vamos em frente porque atrás vem muita gente. Um abraço, meu amigo Marinho Reis. Aê, Marinho Reis. Marinho Reis é cantor, é amigo, tá sempre interagindo lá no Facebook, né? Marinho Reis, de Monte Santo, na Bahia. Um abraço a todos vocês, viu? Um abraço, meu amigo Rubens Gomes, em Mata Verde, Minas Gerais. É divisa, Mata Verde e Vila Bahia, né? A nossa querida parceira Rádio Talismã FM, exibindo nosso programa aí para toda a região. Rubens Gomes e toda a equipe, muito obrigado, viu? Um abraço a todos vocês ouvintes. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Minha querida Maria Aparecida, em São Felipe do Oeste, Rondônia, também não perde o nosso programa. Ela gosta, ela diz que gosta de acordar de manhã ouvindo a minha voz aí no Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu? Diz que gosta de todas as músicas, gosta também da minha nova música, Quero Você Pra Mim.

toda a região ouvindo o nosso programa pela Rádio Natureza FM. Audiência fantástica em todas as cidades vizinhas. Muito obrigado, Zé Edmar, a todos da equipe, né? Muito obrigado. Meu amigo Ivan Vieira, o Dorcelino, todos da equipe da Rádio Serra Dourada FM em Trombas, Estadão de Goiás. Um abraço, obrigado, viu? Ao Dorcelino, Ivan, a todos da equipe da Rádio Serra Dourada. O Ivan também faz programa na Rádio Tropical de Porangatu, que também toca minhas músicas, inclusive minha nova música, uma das mais pedidas na programação. Quero Você Pra Mim, Diego Valadares, novo sucesso, graças a Deus, sucesso total, né? Vamos em frente. Paulo Terra canta seu novo sucesso de São Paulo pro Brasil inteiro. Toda vez que te encontro e não posso te beijar, só aumenta o desejo de querer te amar. Você me deixa louco, está difícil pra mim. Pelo menos em sonho vem me dizer que sim, que também quer me amar, que também quer me beijar, que nasceu só pra mim, sou seu destino, enfim. A tarde está tão linda e me bate a solidão das lembranças contínuas no meu coração. De tudo que vivemos, do que a gente sonhou, dos amassos e beijos, das juras de amor. Você jurou me amar. O que aconteceu com a gente? Seja lá o que for, é lindo nosso amor. Nosso plantio de amor. A gente persistir. Nosso amor está no ar, vem correndo. Vem correndo. A solidão das lembranças contínuas no meu coração. De tudo que vivemos, do que a gente sonhou, dos amassos e beijos, das juras de amor. Você jurou me amar. O que aconteceu com a gente? Seja lá o que for, é lindo nosso amor. Nosso plantio de amor. Ninguém vai arrancar. Muito bem, muito bem. Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Edevaldo Freitas, de Inocência, Mato Grosso do Sul, ele locutor da Rural FM, exibindo nosso programa. Muito obrigado, viu? Minha querida Lidiane Souza, em São João do Paraíso, um beijo para você, para todos os nossos amigos ouvintes da Paraíso FM. Valeu, Valmiro Gomes, a Neilza, todo mundo da Paraíso. Valeu, Silvana Machado, todos vocês. Nós temos de audiência fantástica. A Nath Pereira, todos vocês amigos dessa linda cidade que ouve nosso programa. A minha querida Maria Vale, em Jocamax, também ouvindo o nosso programa. A minha querida Raimunda Nunes, em Umbizal, Presidente Médici Maranhão. Ouvinte aí da Tropical FM, 7 horas da manhã, nosso programa está no ar. Um abraço a todos vocês da Tropical, muito obrigado, viu? Minha querida Rosinilde Pires, em Vargem Grande do Rio Pardo, ouvinte da VGFM. Um abraço, muito obrigado. Minha querida Égina Maria Pereira, Presidente Médici também no Maranhão. Olha só, Maria Égina Maria Pereira, também de Presidente Médici Maranhão, cidade vizinha Santa Luzia, ouvindo pela Tropical FM. Muito obrigado. Meu amigo Denilson Leal, em Guarapari, no Espírito Santo, ouvinte da rádio Sim AM. Todos vocês, amigos de Guarapari, nós temos audiência fantástica em Guarapari, né? Em todo o estado do Espírito Santo. Um abraço a todos, nossos amigos, nossos irmãos capixabas. Herbert Souza em Viana, um abraço. Herbert Souza na cidade de Viana, cabra danado. Ei, Herbert Souza, gente boa, né? Vamos em frente, quem canta bonito, Cleiton Aguiar, Vem Cá Menina. Vem cá menina dos cabelos cor de sol, vem queimar a minha pele, esquentar meu coração. Sobe a colina lá no alto verdejante, veja novos horizontes perdendo na imensidão. Faz a gente estremecer e ninguém vai entender, só amando pra saber. Você é bela como toda a natureza, menina, sua beleza tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. A menina do sorriso enfeitiçado, seu corpinho assanhado me causa tanta paixão. Toco a viola e canto bem baixinho, vem e faz mais um carinho, sua mão na minha mão. O amor faz a gente estremecer, ninguém vai entender, só amando pra saber. Você é bela como toda a natureza, menina, sua beleza tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Vem cá menina do sorriso enfeitiçado, seu corpinho assanhado me causa tanta paixão. Toco a viola e canto bem baixinho, vem me faz mais um carinho, sua mão na minha mão. O amor faz a gente estremecer e ninguém vai entender, só amando pra saber. Você é bela como toda a natureza, menina, sua beleza tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadari. Muito bem, estamos de volta. Minha querida Glauci Medeiros, em Abaetetuba. Glauci Medeiros, na cidade de Abaetetuba. Ela disse que não perde o programa. Minha querida Marlene Pereira, em Tocantinópolis, também não perde o nosso Mundo Sertanejo. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Anderson Luiz, em Cariaçu, em São Paulo, também não perde o nosso programa. Minha querida Cleane Costa, em Bom Jardim, no Maranhão, também não perde o nosso programa. Muito obrigado a todos vocês, viu? Márcia Gomes, em Primavera do Leste, também não perde o seu Mundo Sertanejo. Meu amigo Taliba Gonçalves, em Juína, Estadão do Mato Grosso, Rádio Atividade FM, exibindo o nosso programa para toda a região. Um abraço ao Alan Sérgio, ABC Shalom, em Cuiabá, né, na capital do Mato Grosso, a Rádio ABC Shalom, exibindo o nosso programa com muita audiência. Muito obrigado a todos vocês, amigos, ouvintes do nosso mundo sertanejo. Minha querida Pamela Monteiro, em Jiparaná, também não perde o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Valeu, Zé dos Passos, Cabra Danado, todos os amigos da Beira Rio FM, em São Francisco, Estadão de Minas Gerais. Quem vai cantar bonito agora, Diego Valadares. Canto para vocês um dos grandes sucessos da minha carreira. Tô nessa, canta Diego Valadares. Sexta-feira, sabadão, latinha na mão, tô nessa. Muita gente bonita curtindo a vida, tô nessa. Abraço, beijo na boca, festa louca, tô nessa. Se a galera agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Bailão animado, sanfoneiro arrumado, tô nessa. Modão sertanejo, mulher e cerveja, tô nessa. No som do batidão, no pancadão, tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Tô nessa, tô nessa. Se a sanfona tocou, me chama que eu vou, tô nessa. Tô nessa, tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Sexta-feira, sabadão, latinha na mão, tô nessa. Muita gente bonita curtindo a vida, tô nessa. Abraço, beijo na boca, festa louca, tô nessa. Se a galera agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Bailão animado, sanfoneiro arrumado, tô nessa. Modão sertanejo, mulher e cerveja, tô nessa. No som do batidão, no pancadão, tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Tô nessa, tô nessa. Se a sanfona tocou, me chama que eu vou, tô nessa. Tô nessa, tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Tô nessa, tô nessa. Se a sanfona tocou, me chama que eu vou, tô nessa. Tô nessa, tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Se a sanfona tocou, me chama que eu vou, tô nessa. Tô nessa. Maravilha, cantei pra vocês, tô nessa. Um abraço, meu amigo Josimar, a minha querida Josimar Almeida, em Itaiobeiras, Minas Gerais. Ela ouve o nosso programa. É uma mulher, uma moça bonita, Josimar Almeida, em Itaiobeiras, Minas Gerais. Não perde o nosso programa. Meu amigo Hermes Dias, em Berizal, também não perde um só mundo sertanejo. Minha querida Rainara Ribeiro, em Santo Luz do Paruá, também não perde o nosso programa. Adriana Costa, todos vocês. Minha querida Célia Souza, em Mata Verde. Aí, Célia Souza, sempre interagindo comigo no Facebook. Muito obrigado, Rubens Gomes, todos vocês aí da Talismã FM. Meu amigo João Rodrigues, da Liberdade FM Sobralha, Minas Gerais, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Vamos em frente. Valonir Fernandes canta. Um abraço aí, meu amigo, a todos vocês da Cidade FM, o Douglas Araújo, o Márcio Araújo, a Cristiane Vermuti, o João da Eletrônica, todos vocês. Aí, Tainá, um beijo pra você, Tainá. Todos vocês aí, da linda cidade de Castelo dos Sonhos, no Pará. Cidade FM exibindo nosso programa. Valonir Fernandes é da cidade, faz muito sucesso aí no Estadão do Mato Grosso e agora também no nosso mundo sertanejo pro Brasil inteiro. Canta Valonir Fernandes, é um brega gostoso, bom pra dançar. Vamos ouvir?